vida da janela. No alto desse apartamento, longe das pessoas, preciso descobrir aonde meu amor se esconde, pra ficar comigo, pra ficar comigo. Pode ser você dentro desse carro, você pelas ruas procurando alguém, você que viaja com o pensamento, guardando no peito tanto sofrimento, desejando amor, mas não tem ninguém. Pode ser você que tem os olhos tristes, sempre procurando alguém na solidão. Você que perdeu aos poucos um sorriso, que pensou que a vida fosse um paraíso. Por favor, não feche o seu coração. Pode ser você, meu grande amor. Pode ser você, meu grande amor. Pode ser você, o grande amor. O maior de toda a minha vida. Pode ser você aí no seu trabalho, com o rádio ligado na minha canção. Você que perdeu aos poucos um sorriso, que pensou que a vida fosse um paraíso. Por favor, não feche o seu coração. Pode ser você, meu grande amor. Pode ser você, meu grande amor. Pode ser você, o grande amor. O maior de toda a minha vida. Pode ser você, meu grande amor. Pode ser você, meu grande amor. Pode ser você.